seu mar no crepúsculo eu pude contemplar. Um bando de aves marinhas do último revoar. E encontrar no horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teria onde pousar. Meu rumo também era assim. Não ter para onde ir. Não ter certeza de voltar. Não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves. Saber onde elas vão chegar. Sonhei que existia uma ilha, um mistério conheci. Quando acordei vi o som que nasci, logo avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei. Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde eu vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ilha, ilha onde eu vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ilha, ilha onde eu vou chegar. Meu rumo então eu achei. E Jesus Cristo eu encontrei. Ilha, ilha onde eu vou chegar. E se a noite em trevas me deixar.